Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar compartilhando o livro de Salmos, hoje o Salmo 136, Salmo 136, que fala sobre a misericórdia e a bondade do Senhor que duram para sempre. Nós vamos fazer como temos feito, ler uma palavra devocional que recebemos, fazer a leitura do texto bíblico, alguns destaques e, finalmente, uma palavra pastoral final. Mas eu não posso começar com a devocional hoje sem mencionar que no dia de hoje o Senhor recolheu uma pessoa muito querida para nós. Primeiro uma ovelha na Igreja Metodista da Luz, mas uma ovelha que foi além desse relacionamento, pastor-ovelha, pastora-ovelha, foi além e de fato vivenciou conosco um relacionamento de discipulado, em particular com a pastora Margarete, mas transformou-se, através desse relacionamento, numa irmã em Cristo e uma grande amiga. Hoje o Senhor recolheu a irmã Floranete. E nós fazemos questão, tanto eu como a pastora, de dedicar essa devocional, mesmo que você esteja nos ouvindo em vários lugares do Brasil e seja de outra denominação, que não conheceu a Igreja Metodista na Luz, a irmã Floranete, você fique sabendo que o Senhor hoje recolheu uma pessoa que nós amamos muito. Amamos a ela, amamos a família, Val, Regis, toda a família. Filho, filhas, toda a família, nossa palavra, como mandamos na mensagem, de gratidão a Deus, por um lado, pela vida, pelo testemunho, pelo ministério, por aquilo que representou para a Igreja Metodista na Luz e para a vida de muitas pessoas. E também uma palavra de consolo, que o Espírito Santo fortaleça o ânimo de toda a família, console, anime, reanime, na certeza de que ela está dormindo agora no Senhor e em breve, por um momento nós nos sentimos muito entristecidos, todos sabem disso e não devemos negar. Essa negação é mentirosa. Nós nos entristecemos pela distância, ainda que por um tempo pequeno, porque daqui a pouco vamos nos encontrar quando da volta de Jesus e aqueles que dormem, os mortos, ressuscitarão primeiro e depois os vivos que estiverem na ocasião da volta de Jesus serão arrebatados. E essa distância momentânea nos causa uma dor terrível. Que o Espírito Santo console a toda a família e os amigos. E por outro lado, como disse, gratidão. Temos esse sentimento de dor, precisamos do Espírito para nos consolar, mas temos um sentimento de gratidão, de louvor a Deus por essa vida, por tudo que representou, por toda a vitória que obteve, pelas lutas que atravessou, pelos desafios, pelas dificuldades, pelas tribulações e pela forma como Deus agiu sempre, dando vitória apesar de circunstâncias adversas que todos nós passamos. Um grande abraço em memória da irmã Floranete e um grande abraço a toda a família em Cristo Jesus. Muito bem, irmãos e irmãs, depois dessa saudação e a dedicação dessa devocional em especial para essa irmã, hoje nem menciono outros nomes, nem outras pessoas. É uma devocional dedicada a ela, que também acreditou nesse projeto de divulgação da palavra, conseguiu outras pessoas para ouvirem, para fazerem parte do grupo que ouve essas mensagens. Então, essa devocional no dia de hoje é dedicada totalmente a essa família querida, amada mesmo. A mensagem devocional que nós recebemos do quarto membro dessa equipe de ministração da palavra, tem a pastora Margarete, a missionária Vivian Lopes, o irmão Everson de Atibaia, meu primo, mas o irmão na fé. Há duas pessoas que eu peço a ele que mande o nosso abraço de gratidão, que também colaboram com ele, enviando mensagens diariamente. Peço que ele envie o nosso abraço, nossa gratidão também. E eu estou também participando desde o dia em que saí do hospital, em novembro agora, vamos completar 4 anos desse ministério. Ele mandou essa mensagem e diz uma palavra muito oportuna para esse momento. Deus tem poder para transformar todas as coisas. E antes de entrar no texto, eu já digo, ele transforma até a morte em vida. Transformou a morte na cruz em ressurreição. E transformará a situação de morte daqueles que partiram antes, os que dormem no Senhor. Ele vai transformar em vida ressurreta e vida glorificada para habitar com ele eternamente. Deus tem poder para transformar todas as coisas. A cura das feridas da alma. As feridas da alma, irmãos e irmãs, doem mais do que as feridas do corpo. As feridas do corpo podem ser tratadas com um remédio, mas as feridas da alma, só Deus pode curá-las. Talvez você esteja sofrendo há muito tempo uma perda, ou, como mencionei agora, uma família está sofrendo há poucas horas, mas esse sofrimento que nós passamos sempre dói muito. Essas feridas na alma sempre doem muito. Talvez você também esteja sofrendo por uma grande perda, um relacionamento quebrado, uma traição, uma decepção amorosa, um amor não correspondido, uma autoimagem achatada, um trauma de infância não resolvido. Quero lhe dizer que Jesus conhece sua dor e pode curar sua ferida. Ele é o terapeuta eficaz da alma, pois só ele pode perdoar seus pecados, aliviar sua consciência, dar paz à sua alma e conceder a você vida eterna. O irmão encerra essa palavra devocional também já, essa primeira parte, desejando para nós um bom dia, e eu faço o mesmo agora, repasso para você, que Deus nos dê uma boa noite, um bom dia amanhã, que Ele te abençoe, te guarde, te fortaleça, porque a bondade e a misericórdia do Senhor duram para sempre. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Passo a segunda parte da nossa devocional com a leitura do Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porquanto seu amor leal dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, pois o seu amor dura eternamente. Ao único que realiza grandes maravilhas, a sua misericórdia é perpétua. Fez os céus com sabedoria, porque seu amor é para sempre. Firmou a terra sobre as águas, porque seu amor é para sempre. Fez grandes luminares, porque seu amor leal é para sempre. O sol para presidir o dia, porque seu amor é para sempre. A lua e as estrelas para comandarem a noite, porque seu amor é para sempre. Feriu o Egito nos seus primogênitos, porque seu amor justo é para sempre. Libertou Israel do meio deles, porque seu amor é para sempre. Com mão forte e braço estendido, porque seu amor é para sempre. Dividiu ao meio o mar vermelho, porque seu amor é para sempre. Fez passar Israel no meio dele, porque seu amor é para sempre. Lançou o Faraó e seu exército no mar vermelho, porque seu amor é para sempre. Conduziu seu povo pelo deserto, porque seu amor é para sempre. Feriu grandes reis, porque seu amor é para sempre. Tirou a vida de governantes poderosos, porque seu amor é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque seu amor é para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque seu amor é para sempre. Depois deu a terra deles como despojos, porque seu amor é para sempre. Em herança a Israel, seu povo, porque seu amor é para sempre. Em nossa humilhação, lembrou-se de nós, porque seu amor é para sempre. Ele nos libertou dos nossos adversários, porque seu amor é para sempre. Dá alimento a toda criatura, porque seu amor é para sempre. Louvai o Deus dos céus, porquanto seu amor leal permanece pela eternidade. Aleluia. Amém. Por essa palavra no Salmo 136, meus irmãos, minhas irmãs. Com isso, completamos a segunda parte da nossa devocional com a leitura do texto bíblico. Eu já venho dizendo há quase 4 anos, se o nosso trabalho fosse simplesmente ler o texto bíblico para você, sem tecer nenhum comentário, nenhuma palavra pastoral, embora nós estejamos sempre procurando complementar informações históricas, informações sociológicas, informações linguísticas, informações existenciais, procurando fazer com que você compreenda mais profundamente a palavra. Embora nós estejamos fazendo isso há 3 anos e 10 meses, eu quero dizer que se nós fizéssemos só essa parte, somente a leitura bíblica de um capítulo, de um texto, já estaríamos experimentando de um milagre em todo o Brasil e nas 20 nações, basicamente, que nos acompanham. O milagre estaria sendo operado porque o Espírito Santo, através da palavra, é a principal fonte do nosso conhecimento religioso. Se você preferir, eu prefiro também, do seu conhecimento de Deus. embora religioso signifique religar a Deus, mas com o passar dos anos, por uma questão semântica, a palavra religioso acabou ganhando uma conotação muitas vezes de só uma aparente e cerimonial religiosidade ou uma coisa que está atrelada à denominação ou está atrelada a legalismos, está atrelada a fundamentalismos. Então, por isso que nós consideramos melhor dizer que a palavra de Deus, e só a palavra, a escritura, e só a escritura, como diz Lutero na Reforma, é suficientemente poderosa para realizar milagres em todas as vidas. Amém. Aleluia. Mas vamos para a terceira parte. Alguns destaques aqui no Salmo 136. O líder levítico, o levita, tá bem? Dirigia essa recitação litúrgica, a recitação litúrgica desse salmo, enquanto um coro de adoradores respondia no refrão: Seu amor dura para sempre. E até hoje é parte da tradição judaica. Naquele momento ainda podia se dizer israelita como um todo, é tradição que eles cantem os salmos, eles vão cantando o texto bíblico, e é tradição que alguns respondam, façam um canto responsivo, ou seja, o primeiro levita canta a primeira parte do versículo e os outros então cantam Seu amor é para sempre. Você pode conferir isso em primeiro livro de Crônicas 16, versículo 41, segundo Crônicas, capítulo 5, verso 13, Esdras, capítulo 3, versículo 11, segundo Crônicas 7, versículo 3, 6, versículo 20, 21, Salmo 106, versículo 1, Salmo 107, versículo 1, Salmo 118, de 1 a 4. Seu tema e vários versículos formam um paralelo significativo com boa parte do Salmo 135, que ministramos ontem. Há um paralelo aqui, um paralelismo. Só que esse paralelismo poético judaico tem uma característica diferente do paralelismo no Ocidente, na Europa, nas Américas, tá bem? É diferente. O paralelismo poético judaico é sempre em relação ao sentido, ao conteúdo das expressões. Não é necessariamente um paralelismo melódico. Para aqueles que estudam um pouco mais da língua portuguesa ou de outras línguas que são parte, né, do vernáculo em outros idiomas, o inglês, o espanhol, o italiano. Então, em geral, no Ocidente, a questão se dá pelo aspecto melódico, se dá pelo aspecto métrico e se dá também pelo aspecto do final das frases, dos sufixos, com as rimas, para deixar bem claro para você. Esse é o paralelismo ocidental. Ele é mais melódico, é mais métrico e ele é mais, como eu posso dizer, mais poético nesse sentido, estrito senso, com sufixo semelhante, então dando uma harmonia no texto, e que quando cantado também dão uma harmonia quando a canção é entoada. Então, esse é o paralelismo ocidental. No caso do paralelismo judaico, não. Há um paralelismo de conteúdo. É bem fácil para você entender isso. Então, não é uma questão de rimas, por exemplo, mas é uma questão do conteúdo. O mesmo conteúdo que se encontra no versículo 1 vai se encontrar no versículo 26. E por todo o Salmo, há o mesmo conteúdo, sem necessariamente seguir a mesma métrica, a mesma melodia, a mesma métrica, a mesma rima. Tá bem? Acho que agora ficou bem joia essa informação para você. Ele é de conteúdo mais. Paralelismo mais de conteúdo, mais de sentido, e não tanto melódico, métrico e de sufixo, né? De rimas. Como na maioria, dos poemas no Ocidente. Os poemas no Ocidente, então, obedecem mais esse aspecto melódico, métrico e de rimas. A expressão. Um segundo, isso está no primeiro versículo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aí os outros levitas respondiam, os outros cantores, porquanto seu amor dura para sempre. Um segundo destaque, nós encontramos no versículo 2 já: louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha, a mesma ideia, mesmo paralelismo do Salmo 135, paralelismo de conteúdo, de sentido, de ideia. A mesma ideia do 135 é a ideia do Salmo 136. A mesma ideia. Então não é uma questão de rima, é uma questão de sentido, de ideia, de conteúdo, de proposição. E diz assim o versículo 2: louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. A expressão literal hebraica, que traduzida por misericórdia, é muito ampla, irmãos, e ajuda a descrever a própria essência da natureza de Deus, a saber, benignidade, paciência, amor, lealdade, fidelidade, graça, favor, longanimidade. Ao longo da história, podemos notar esse amor persistente de Deus, culminando na pessoa do seu próprio filho Jesus Cristo, o Messias. Somente o Espírito de Deus é capaz de desenvolver esse caráter divino em nossas vidas. Só o Espírito Santo pode gerar esses atributos de Deus, esse caráter do Senhor em nossas vidas. Só o Espírito Santo pode gerar, e ele gera se utilizando, em primeiro lugar, da Escritura Sagrada, da Palavra, como nos mostra Gálatas 5, 22 e 23. Um terceiro destaque está no versículo 6: firmou a terra sobre as águas, porque seu amor é para sempre. Vocês estão notando, então, o paralelo com o Salmo 135 e o paralelo em todo o Salmo 136. Versículo após versículo, né, seguindo uma mesma ideia, um mesmo conteúdo, uma mesma proposta. Então, esse terceiro destaque, nós podemos dizer, a criação do universo, da terra, de tudo que nela há, especialmente os seres humanos, é ato da vontade e sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 3, 19 e 20. Romanos 11, versículo 36. Então, todo o universo, toda a criação, tudo que nós chamamos de criação de Deus, toda a natureza, toda a terra, tudo que há na terra e tudo que há em todos os planetas e galáxias e tudo que há em todo o universo, mas especialmente a coroa da criação, que são os seres humanos, são um ato da vontade e sabedoria do nosso Deus, porque o seu amor, eu agora vou dizer, porque seu amor dura para sempre. Você pode dizer sempre isso agora. À luz do Salmo 136, você diz uma frase: Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus cura, porque seu amor dura para sempre. Deus é fiel, porque seu amor dura para sempre. Deus é presente, porque seu amor dura para sempre. Então é maravilhoso esse salmo, até por esse estilo literário. Em quarto lugar, quarto destaque, está no versículo 10. Feriu o Egito. Olha o conteúdo tão presente no Êxodo e em todo o Antigo Testamento, o evento mais importante da comunidade de Israel, evento fundante. Mas também não ficará em Israel, porque a Páscoa, que se celebra a partir do Êxodo do Egito, sair do Egito e alcançar a terra prometida, se cumpre plenamente em Jesus, que é o verdadeiro libertador e é aquele que nos livra da escravidão do pecado, que nos faz atravessar o deserto desta vida e que nos conduz à vida plena ou à vida eterna, assim como a terra prometida, a vida prometida. Então, isso está muito presente em todo o Antigo Testamento e não pode faltar no Salmo 136. Feriu o Egito nos seus primogênitos, porque seu amor justo é para sempre. Deus desejou operar sua justiça e acabar com aquela escravidão de 430 anos, porque seu amor justo dura para sempre. Os atos salvíficos de Deus, diz a BKJA, bem como sua sabedoria, bondade, justiça, se expressam na preservação do seu povo e na destruição dos seus inimigos. Aí, para você entender isso, esse texto ajuda a compreender isso. Era a justiça, a manifestação da justiça de Deus. Muitos exemplos na saída do Egito e em outras situações que Israel viveu e vive ainda, muitos exemplos de livramentos divinos estão registrados na Bíblia, em particular no livro dos Juízes, em particular também no reinado de Davi, que venceu os inimigos. E Deus foi o responsável por esse livramento. É ele quem faz o pequeno Davi vencer o gigante Golias. E essa raiva também para com Israel é porque os outros povos, em geral, na antiguidade, eram politeístas. E Deus se revela como Deus único e verdadeiro, o eterno, o nome, Hashem, o Senhor, Adonai. Ele se revela e começa uma história com Abraão, e depois essa história tem sequência a partir do povo de Israel e vai culminar na manifestação do Messias, profetizado no Antigo Testamento, o Messias que encarnou. Quem é o Messias? É Jesus Cristo, o grande libertador, o grande curador, o grande provedor, o grande restaurador, o grande doador da vida e de tudo mais que há de bom, perfeito e agradável. Porque seu amor dura para sempre. E o amor de Deus é tão grande que, para nos libertar das garras do maligno, da opressão que os seres humanos vivem, a própria natureza, o próprio universo, para libertar todo o universo das garras do mal, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, que se fez plenamente homem, tendo natureza plenamente divina, concebido pelo Espírito Santo, se fez plenamente ser humano, plenamente homem, se esvaziou, tomou forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Por isso é que nós dizemos para você, quando a gente toca no assunto escatologia, e tocamos muitas vezes nesse assunto, já há todo um livro ministrado pela missionária Vívia, mas quando a gente toca nesse assunto em outros livros, pode ser em Jeremias, pode ser em Salmos, pode ser em outros livros, nós dizemos: o inimigo vai um dia dobrar o seu joelho. Para cumprir a escritura, ele vai se dobrar. Depois de pagar a sua primeira condenação, sua pena, ele dobrará o seu joelho. E ele confessará com a sua boca: Jesus Cristo é o Senhor. Porque a Bíblia diz isso. Em Filipenses 2, versículo 5 ao versículo 11. Porque o seu amor dura para sempre. Em quinto lugar, um quinto destaque, nós encontramos o versículo 21: depois deu a terra deles como despojos, porque o seu amor é para sempre. As terras aqui mencionadas ficaram de posse das tribos de Ruben, Gade e Manassés, tá bem? As tribos de Israel. Em sexto lugar, versículo 24, essa terra, no quinto destaque, essa terra que ele deu como despojo desses povos que estavam, que se opuseram a que o povo de Israel tomasse por herança aquilo que Deus havia concedido a Abraão, já. Depois outros povos vieram, ocuparam a terra, mas aquela terra já tinha dono. E Deus fez com que Abraão andasse lá do norte, de onde ele vem, até o sul. Aliás, quero dizer a você que eu vi um dia, se alguém ficou na dúvida, quando eu falei que ele vem de Arã, é verdade, porque ele sai de Ur dos Caldeus. Mas depois de Ur dos Caldeus, ele passa por Arã. E passando por Arã, depois ele passa por toda a terra que o Senhor prometeu, vai até o sul, vai até lá embaixo, no Egito, e depois volta. E nisso fica delimitado qual é o território, todo o território. Outros povos passam a ocupar, outros povos são politeístas, outros povos faziam cultos com verdadeiras aberrações, muitas vezes, com a morte de crianças, com sacrifícios, violentos contra o ser humano, com idolatria, com feitiçaria, com abominações. E quando o povo de Israel vai tomar posse, toma posse, Deus dá a eles depois os despojos, porque o seu amor dura para sempre. E parte desses despojos dessa primeira parte de ocupação ficam com a tribo de Ruben, o mais velho, depois Gade e Manassés, a tribo que é Manassés é filho de José, Efraim e Manassés. Manassés e Efraim. Muito bem, o sexto destaque são só colaborações para você entendendo essas questões. O sexto destaque, ele nos libertou dos nossos adversários, porque seu amor é para sempre. Sexto destaque, o povo salvo, resgatado pelo Senhor, pode confiar em seu amor e justiça. Você, meu irmão, você, minha irmã, pode confiar. Você que é povo resgatado pelo Senhor, pode confiar no seu amor, no amor de Deus e na justiça de Deus. Deus suprirá todas as nossas necessidades, conforme suas promessas. Deus não vai faltar com a sua promessa. Ele não vai falhar na aliança. Nós podemos faltar na nossa aliança. Nós podemos muitas vezes comprometer nossa aliança, mas Deus mantém a sua aliança. E ele mantém a sua aliança suprindo todas as nossas necessidades. Você pode incluir aqui as necessidades de todo ser, portanto, espirituais, portanto, intelectuais, portanto, afetivas, sentimentais, portanto, materiais, em todas as dimensões do ser, onde o ser vive, se expressa. Deus vai suprir todas as nossas necessidades conforme suas promessas, é promessa dele. Jesus prometeu: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ou tenham com qualidade, ou tenham com plenitude. Ele vai suprir conforme as suas promessas, conforme aquilo que foi prometido por ele. Ele não vai faltar com a sua promessa, das quais Jesus Cristo. Qual é o máximo da promessa do Senhor que está sinalizado em todo o Antigo Testamento, desde Abel? Nós podemos dizer Adão e Eva também, mas toda a tipificação de Jesus Cristo começa a ser mais notória a partir de Abel, porque em Adão entrou o pecado no mundo. Adão e Eva são responsáveis por isso. Há também uma simbologia, sim, é o primeiro ser humano. Mas o mais significativo em termos de conteúdo é Abel, porque Abel não entregou qualquer coisa para Deus, não entregou qualquer oferta para Deus. Abel ofereceu o que ele tinha de melhor. As primícias, o primeiro e o melhor, já nos ensinando o que Deus faria entregando o seu próprio filho, que era seu filho unigênito, o primeiro e o melhor, porque ele é o melhor sobre todos os deuses, que não passam de imagens ou figuras e que não têm vida em si mesmos e que são utilizados às vezes pelas forças malignas. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o apogeu. Jesus Cristo é o absoluto cumprimento da aliança de Deus com cada um de nós, com toda a história e com todo o universo. Jesus Cristo é o apogeu e absoluto cumprimento da promessa de Deus. Isaías 61, de versículo 1 ao terceiro, versículo 1 ao terceiro, Lucas capítulo 4, 16 a 21, Romanos 8, versículo 32. E para encerrar, o sétimo destaque: louvai o Deus dos céus, porquanto o seu amor leal permanece pela eternidade. Poderia muito bem ser pela para sempre. A mesma palavra aqui utilizada na tradução, nessa tradução, seu amor dura para sempre, o seu amor dura para sempre, o seu amor dura para sempre. E aí ele vai brincando, né, com pela eternidade, e outras formas de dizer a mesma coisa. Então, o título Deus dos Céus era costumeiramente uma forma de expressão dos povos persas, que se encontra nos livros de Esdras, Neemias e Daniel. Esdras, capítulo 1, versículo 2. Seu significado é semelhante à referência hebraica ao nome do Senhor, versículo 2 e versículo 3. Esse versículo pode ser transliterado a partir dos manuscritos hebraicos da seguinte maneira: Hodu Leel Hashmaim Ki Leolam Shasdo. Louvado e bendito seja o Deus dos céus, porque seu amor dura para sempre, dura por toda a eternidade. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, tendo vencido mais essa etapa, concluímos a nossa devocional no Salmo 136 com uma pequena palavra pastoral para você agora, nessa noite e depois ao longo da sua vida, refletir. O Senhor deve ser louvado, porque a sua benignidade é para sempre. Nós devemos transformar nossa vida num hino de louvor. Eu repito, a nossa vida tem que ser o louvor. Não adianta ter só o hino, o cântico. É preciso que a vida, nossa vida, seja a manifestação do louvor a Deus. Ele é o Deus verdadeiro entre todos os falsos deuses. O Senhor deve ser louvado, porque a sua benignidade é para sempre e opera maravilhas grandiosas. Ele está pronto a operar maravilhas grandiosas em sua vida, em minha vida e em sua vida. Abra-se e diga: Deus, opere em mim maravilhas grandiosas, porque o Senhor é um Deus que opera maravilhas grandiosas. O verdadeiro adorador, como lá no Evangelho de João, no capítulo 4, reconhece que Deus fez os céus, a terra, o mar, porque a sua benignidade é para sempre. Fez os luminares, o sol, a lua e as estrelas, porque seu amor é para sempre. O Deus de Israel, dissertado ao longo de todo o Antigo Testamento e no início do Novo, através de Jesus e dos discípulos, o Deus de Israel é libertador e por isso feriu o Egito, libertando o povo de Israel do cativeiro. E aí deu-se a Páscoa, o Pessah, porque a sua benignidade é para sempre. Então, aquilo que estava lá no evento fundante do povo de Israel, que é a Páscoa, vem para nós através do apogeu dessa revelação, do clímax dessa revelação, que é o Messias de Israel, a saber, Jesus Cristo, Senhor, e nós comemoramos a Páscoa também através da celebração contrita na sexta-feira da paixão, pelo fato de que Cristo morreu e levou sobre si o meu pecado, o seu pecado, silencioso no sábado, porque era o tempo em que, no segundo dia, só ainda tínhamos a crucificação, mas triunfante no domingo, quando Jesus ressuscita dos mortos e nos garante que os mortos ressuscitarão nele. Por isso que eu disse que a minha irmã querida, amiga, família amiga, querida, pode descansar, porque o amor de Deus dura para sempre, e ainda que venhamos a dormir no Senhor antes de sua volta, a ressurreição garante que aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida vão se levantar dentre os mortos e vão viver uma nova vida, a vida eterna, a nova Jerusalém, um novo corpo, um corpo glorificado para viver a vida eterna com Deus, porque a sua benignidade é para sempre. Ele tem braço forte e é poderoso para abrir um caminho pelo meio das águas. Meu irmão, minha irmã, se você está agora vivendo uma situação onde você olha para frente e não há nenhum caminho aberto, e você fala, Senhor, está dizendo, Senhor, por onde eu vou agora? Só vejo o mar diante de mim, só vejo inimigos atrás de mim, só vejo uma situação sem saída. Eu quero te dizer, ele tem braço forte, o seu amor dura para sempre, e ele é poderoso para abrir um caminho no meio das águas, e você vai atravessar essa situação. Se você crê em Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, em Deus Pai, ele vai abrir um caminho, e você vai passar, vai atravessar com os pés secos, pela luta, pela tribulação, pela adversidade que tiver que passar, e você vai triunfar. E vai tomar posse da vida prometida. Agora já não é mais a terra prometida, é a vida prometida. Tenha certeza que o seu amor dura para sempre. O Senhor é libertador, derruba o exército de Faraó, guia seu povo pelo deserto, Derruba os reis maldosos dessa terra, porque a sua benignidade é para sempre. Pastoreia os reis maldosos de Israel. O que vai acontecer? Não tenha dúvida, já foram derrubados. Na própria história de Israel, e a Bíblia não faz nenhuma questão de ocultar isso, de esconder isso, todos os reis opressores, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, que foram contra a vontade de Deus, Deus derrubou, porque ele derruba mesmo. Ele é poderoso, ele derruba o exército de Faraó, seja naquele episódio da antiguidade, ou seja na história de Israel, ou seja na história dos povos e dos impérios até os nossos dias. Ele derruba os reis maldosos, porque a sua benignidade é para sempre. O Deus de Jacó restitui tudo aquilo que seu povo perdeu. Ele restitui. Meu irmão e minha irmã, se você vive nesse momento, também nessa situação, eu perdi muita coisa que eu tinha, eu quero te dizer, o Senhor é o Deus da restituição. E ele restitui tudo ao seu povo. Tudo que o seu povo perdeu, ele restitui, porque a sua benignidade é para sempre, porque o seu amor dura para sempre. Ele é o Senhor da provisão, meu querido, minha querida, irmão, irmã. Ele é digno de toda adoração, aleluia, porque a sua benignidade é para sempre. Louvemos ao Deus dos céus, como diz o último versículo, porque a sua benignidade é para sempre. Que nós transformemos essa devocional e as nossas vidas numa vida em vidas de louvor a Deus. Louvemos ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Hodu, Leel, Hashamayim, Kileolam Shasdu. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão preciosa, bendita, poderosa, consoladora do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém, porque seu amor dura para sempre. O seu amor, o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, uma boa noite. Laila Tov. Boa noite para cada irmão e irmã. Em Cristo Jesus, no Pai e no poder do Espírito. Amém. Aleluia. Amém.